Hoje tento ajudar todos. O céu está vermelho nesta noite de sábado. Sinónimo de que sinto-me no paraíso, no topo, por poder ajudar toda a gente. Mas, ao mesmo tempo, o vermelho traz perigo, uma espécie de aviso. Não concordas, parede do meu quarto? Não respondes. Não respondes, não me ajudas. É que eu junto-me à Emily, que veio da floresta, e peço que me ajudem a explicar por que tornamos as decisões tão difíceis. Tornamos, não somos tu e eu. São as pessoas. Uma espécie humana da qual pouco conheces, e ainda bem. Porque, se conhecesses, irias estar ao meu lado e compreender que temos muito para nos culparmos, para nos envergonharmos. Muitas vezes ganhamos ao longo da vida, mas tantas vezes perdemos. Lutamos constantemente até que tudo esteja certo para todos, para nós e para os outros. Bem, nem todos pensam no que está correto para os outros, mas há quem pense. E quem pensa, insiste, segue em frente e aparece de frente para os obstáculos, para os travões que surgem. Não travam e persistem. Entram novamente na batalha, deixam o passado para onde ele pertence, o passado. Batalham pelo presente pensando no futuro. Voltam a perder. Por vezes, numa reação inicial, só caem lágrimas. Mas levantam-se, regressam e a seguir perguntam: vamos para onde agora? The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break? So come and face me now, here on this stage tonight. Let's leave the past behind us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. What's come between us? What's come between us? Only teardrops. What's come between us? Can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. Only teardrops. Oh, only teardrops. Only teardrops. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. Não sei para onde vou. Sei que vou acalmar-me. Já soltei a água salgada que passou pelo meu rosto. Agora vem a calma depois da tempestade. Nada é eterno. Mesmo aqueles períodos longos em que aparentemente tudo corre mal e às vezes corre mesmo. Se quero começar a ajudar alguém que me rodeia, que tal começar por mim? Não, amiga, não me esqueci que coloco o altruísmo acima do egoísmo. Mas, como também sabes, para chegar ao primeiro é necessário passar por um segundo. Não percebeste? Se eu pretendo que os outros fiquem bem, eu tenho de estar bem. Se eu me encontrar no fundo, vou conseguir colocar as outras pessoas no topo? Não parece. Nunca tentei, sendo difícil eu ir lá para baixo, nunca tentei. Mas duvido que conseguisse concretizar essa reviravolta. Ora, a questão que se coloca é: como ultrapasso uma eventual tempestade para atingir a calma exigida? Penso em ti. Sem querer imitar as broas que trazem mel, quando estou sem ti, eu penso em ti. Posso conduzir o meu Lotus até à Holanda com o banco de trás vazio, mas imagino-te lá. E tu, sem saberes, ajudas-me, a viagem é melhor. Ligo o rádio, ouço uma melodia que parece dos Polícias, mas não é, e de repente já melhorei. Já regressei da Holanda. A visita foi curta. Não gosto de ver tanto tom laranja à minha volta. Ali não gosto. Regresso a casa, mas não por muito tempo. Naquela nova visita à aldeia, que foi relatada por mim no nosso encontro anterior, o 45º, eu não fui sozinho. Na altura não te contei, mas a verdade é que tive companhia. E essa companhia, que, como supões, era já a minha companheira nupcial, e esse percurso a dois, distante das casas dos dois, fez-me analisar, fez-nos analisar, e fez-nos chegar à conclusão de que queríamos, naquele momento, habitar diariamente sob o mesmo teto. Naquele tempo, Jesus disse. Ai, desculpa, distraí-me ao pensar noutro contexto. Naquele tempo, exigiam-nos, até pressionavam-nos ao gritar: primeiro casam, só depois pensam em morar juntos. Nós queríamos o contrário. Mas ao mesmo tempo não queríamos magoar os nossos antecessores. Pretendíamos continuar a estar presentes junto daquelas quatro pessoas que nos criaram desde o dia em que nascemos e que nunca se afastaram quando nós precisamos. E mesmo quando não precisamos. Como conseguiríamos ocupar um lar novo e, ao mesmo tempo, estar sempre ali para eles? A mãe dela começou quase a suplicar para que ela permanecesse em casa durante mais alguns anos. Até eu me reformar, filha. Até lá, ajuda-me aqui em casa, dizia ela. Ainda tentou pedir uma extensão de uma forma disfarçada nos começos. Mas não conseguiu mascarar esse pedido durante muito tempo. Ela sabia que, a partir do momento da mudança, era um comboio sem volta. A filha não iria voltar para a casa de sempre. Onde é que está o equilíbrio? Saímos ou ficamos? With a ticket for a runaway train, and every little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Saímos. A mudança ainda foi adiada durante algum tempo, talvez mais de um ano, creio, devido às hesitações emocionais que retalhei, mas também por causa de números. Agora já ocupo um espaço novo e há nova hesitação. Que insistência em dilemas! Desta feita é a nível profissional. Estou a trabalhar há alguns anos numa empresa onde gosto de estar e na qual passo os dias de forma alegre, porque aprecio as minhas tarefas. Mais importante, há poucos meses, quando houve uma tragédia inesperada, um pequeno dilúvio, que destruiu uma percentagem elevada do nosso material, foi preciso gastar mais dinheiro em objetos e menos em pessoas. Muitos voluntários foram despedidos, mas o meu patrão decidiu manter-me. Na reunião geral, virou-se especificamente para mim e disse: os colegas de trabalho que me perdoem, mas tu tens de ficar. Ele reconheceu o meu empenho, mas também sabia que eu estava em fase de mudanças literais na vida pessoal. E por isso, um sustento financeiro era fundamental. Fiquei graças a ele. No entanto, por estes dias, confirmamos que, desde aquela tempestade, a produção e as receitas da empresa nunca mais foram as mesmas. Ou seja, amanhã, na próxima semana, posso ficar desempregado. Simultaneamente, recebo um convite de um antigo colega para trabalhar noutro lado. Salário semelhante, condições iguais, mas numa empresa mais fiável, mais segura. E agora? Penso em mim e na garantia do meu presente, que agora é dois, ou penso em quem me ajudou, quem salvou uma vez, e continuo ao lado dele, como sinal de reconhecimento e gratidão, a tentar salvar algo que se calhar já não tem salvação. O que vou fazer? Sei lá. Acabei por me mudar para a outra empresa, naquela época. Após um pedido triste, mas sincero, do tal patrão que me havia salvado. Agora é a altura de te salvares, amigo, justificou ele. E assim foi. A vida continuou, com voltas e outras voltas, algumas felizes, outras nem tanto. Hoje sinto que está a aproximar o dia em que mais uma decisão complicada vai ser lançada na minha direção. E aí, mais uma vez, as dúvidas voltarão a aparecer. Falo de nova mudança de lar, que dessa vez será a penúltima. A minha companheira nupcial, como hoje a classifiquei, permanece cá, bem sabes. Mas e se ela deixar de ser o meu suporte? Se partir para a última moradia antes de mim, como será? Os meus filhos, com a anuência dos netos, já admitiram que, nesse dia, preferem que eu esteja num lar. É então que volto a hesitar. Eu sei que lá estaria acompanhado e seria mais bem tratado do que se ficasse sozinho a tratar apenas de mim aqui. E nesta altura, já deveria ter a noção do que vou decidir quando essa encruzilhada chegar. Mas ainda não sei. Porque também não sei se alguém sente por ti aquilo que eu sinto. Ir para outro lar seria abandonar este lar. E abandonar-te. Provavelmente de forma definitiva. Pois, agora compreendes porque eu hesito. Nesse cenário, sempre que o imagino, todas as estradas são ventosas, incertas. As uns guiam-me, mas ao mesmo tempo cegam-me, confundem-me. E ainda há tantas coisas que eu quero dizer-te, mas não sei como. Tu, que tanto me ajudaste e ajudas, também quero ajudar-te ao fazer companhia. Mas os meus filhos querem ajudar-me e sabem o que é melhor para mim. Eu quero agradá-los e a ti também. Olha, a conclusão a que chego é que nunca consigo agradar a toda a gente, nem ajudar todos. Mas creio que, desta vez, não sou o único que peca. Auxilias-me, novamente? Deves ter aí uma resposta mágica, porque talvez sejas uma parede mágica, ou uma parede repleta de maravilhas que ainda estou para descobrir. Talvez tenhas no teu tom branco as respostas todas. Como é que os ingleses dizem? Wonderwall, segundo o Evangelho de Oasis. down, I'll throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Back beat, the weather's on the street, that the fire in your heart went out. And I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do. We have to walk the line, and all the lights that light the way are blinded. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I don't know how. Except maybe you're gonna be the one that saves me. Somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that light the way of life, they're blinding. There are many things that I would like to say to you that I don't know how. Said I don't know how, and I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Said maybe you're gonna be the one that saves me. Good night.